Mm. Salvador, muito bom dia, essa 662, seu tipo, informação boa. Sané 6225, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, chegada bom. Afirmativo, 14 no ajuste, chegada bom, descendo para 4 mil pés, Salvador, bom dia, Gol 965, informação Gol. Gol 965, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajustando 0 no 4, chegada bom. 4 mil, chegada bom, ajustando 0 no 4. M 225, desce via para 2 mil pés, ajustando 0 no 4, autorizado ILS X-Ray, remoto estabilizado. Afirmativo, descida via autorizada até 2 mil pés, autorizado procedimento, arquipotar estabilizado, 1014 no ajuste, 625. Torno 865, dessa via para 2.000 pés, ajustando 0.4, autorizado DLS X-Ray, reforço estabilizado. Sim, descendo via, 2.000 pés, ajustando 0.4, camarada estabilizado, 865. É 6225, estabilizou? Afirmativo, estabilizado, apitando. 225, chama a torre 1 no 895. 118.95, 6225. Pelo Bravo, informação de Russo, Golfo, aprovado. Bom dia, 6225, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 89. Afirmativo, pouso autorizado, pista 10, 6225. 7, curva à esquerda, sai da Momo, após direto. Controle 120, decimal 80. Aciona 5037, Lima Kilo Bravo. Qual parte de pessoas a bordo, Lima Kilo Bravo? Estamos 208 para acionamento táxi de colagem, torno 395, ajuste 10 no quarto, Lima Kilo Bravo. Pé 225, no salão 34, direito no 211. E livro direito, chama 211, 6225. Solo Salvador, bom dia, Xané 6225, livrou nossas coisas. Cristina 6225, táxi Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette para o 1865, baixa e travou? Afirmo. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 8-9. Gente, 1865. 1865 no sala 39, livro agora, onde direito, 1219. 219. Salve, bom dia, boa noite, mesmo. Boa noite, 65, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, por número 4, boa noite, mesmo. Dia Lima, Quilo Bravo, Tocinha. Três a bordo, livre acionar chama táxi. Taxi autorizado, reporta no ponto de espera da Vapá Lima, Quilo Bravo. Ajuste na 0 no 4.